Eu não quero ser famoso, eu só quero ser rico. Mais dinheiro no meu bolso, meu filho vale a ser rico. Eu vejo tanto invejoso, eu sinto o cheiro do perigo. Mas eu não quero ser famoso, eu só quero ser rico. Eu vejo ódio em você enquanto escrevo essa barra. Uma desculpa que eu copiei o Tiger, mas a verdade tá estampada na minha cara. Você encontra ouro se tocar na minha alma. Então pra que atirar, se você sabe que seu tiro não vai me acertar? Na sua opinião, pra mim não é nada. Então foda-se você e foda-se o Tiger. Humildade acima de tudo, meu corpo é sujo, mas tem conteúdo. Ei, não me compare com esses putos. Eu não sou da terra, eu sou de outro mundo. Eu sou Allah, Krishna, Buda. Eu toco em você mesmo que você fuja. Eu não me iludo com essas vagabundas, porque elas te beijam com a boca que me chupa. Foda-se a fama, eu só quero a grana. Um carro importado e uma casa bacana. Mandar a mamã de férias pra França. E fudeu os modelos da Dolce & Gabbana. Eu não quero ser famoso, eu só quero ser rico. Mais dinheiro no meu bolso, meu filho vale a ser rico. Eu vejo tanto invejoso, eu sinto o cheiro do perigo. Mas eu não quero ser famoso, eu só quero ser rico. Por isso eu corro, corro sem parar. Só eu sei aonde eu quero chegar. O meu talento me leva em qualquer lugar. Então deixa eu brilhar, deixa eu voar. Eles querem um pouco de mim, mas é difícil, não vou conseguir. Óculos escuro na minha cara, tipo Illuminati, eu pareço Jay-Z. Você quer saber aonde eu vou? Nana, agentes paisanas controlam o show. Nana, o DJ vem do beat a todo instante. Nana, a polícia pensa que é traficante. Foda-se a fama, eu só quero a grana. Nana, um carro importado e uma casa bacana. Nana, mandar a mamãe de férias pra França. Nana, fudeu umas modelos da Dolce & Gabbana. Eu não quero ser famoso, eu só quero ser rico. Mais dinheiro no meu bolso, meu filho vale a ser rico. Eu vejo tanto invejoso, eu sinto o cheiro do perigo. Mas eu não quero ser famoso, eu só quero ser rico. Alô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre mère est déjà dans Paris. Bien, merci. Mafia Zouk.